Introdução Workshop 542. Os campos têm alma. O universo usa cérebro. A alma do homem é um pedaço da alma do Criador. Máquinas vivas. Rotação perpétua. Comportamento não vem da emoção. Campos não meditação. Crianças de Mitra aqui. Este workshop entra em mais detalhes sobre o plasma fundamental que o Sr. Cash tem nos ensinado recentemente. Sabemos que nossa alma do homem é um plasma fundamental que está diretamente conectado ao Criador. Hoje ele disse que podemos pensar em todos os campos magnéticos e raios magnéticos dentro do plasma fundamental como se cada um tivesse sua própria existência separada dentro do plasma. Não se trata apenas de uma mistura de tudo, então chamamos isso de plasma. Cada um desses campos tem uma função, e ele comparou isso com o funcionamento do cérebro. Cada pequena seção ou área do cérebro tem sua própria função. Os cientistas mapearam o cérebro e podem nos dizer qual ponto controla os braços, as pernas e todas as diferentes partes do corpo, bem como as emoções e outras funções. Essa analogia nos ajuda a pensar no plasma como algo vivo, consciente, inteligente, e, na verdade, ele faz tudo por nós, e, de certa forma, somos apenas uma espécie de observadores disso. E agora estamos aprendendo a tomar consciência disso e a ter controle sobre nós mesmos. Portanto, os campos magnéticos não são representados apenas por linhas desenhadas em um papel que saem de um ímã. Eles são a essência da própria vida e estamos aprendendo como eles funcionam especificamente para que possamos controlar e manipular o plasma. E como ele disse recentemente, somos campos magnéticos em transição. E esse workshop nos deixa mais íntimos de nossa própria criação. Como o cérebro é o controlador físico do corpo que converte os sentimentos e desejos da alma do homem na manifestação na dimensão física, ele é muito importante, mas apenas para a nossa existência física. Eu entendi que ele disse que todos os tipos de cérebros no universo funcionam da mesma forma, mesmo que estejam na condição gasosa. Isso nos dá muito o que pensar. Como um cérebro pode estar em um estado gasoso? Bem, poderíamos pensar nos planetas gasosos como Júpiter, e que eles têm um cérebro. Se todos eles funcionam da mesma forma, isso significa que o padrão para converter os desejos e sentimentos de uma alma em fisicalidade é o mesmo que estamos fazendo dentro de nós mesmos. Portanto, agora temos o método de como interagir com outras entidades do universo com as quais entraremos em contato. Também entendi que, por exemplo, a força do campo magnético que sentimos como tristeza, as outras entidades também sentirão como tristeza. Mas não estou totalmente esclarecido sobre isso. Faz sentido, pois permite que todos os seres do universo possam se relacionar uns com os outros. Talvez o Sr. Cash esteja falando da essência da força do campo magnético para a tristeza, e não das condições ambientais para se manifestar, que serão diferentes em todo o universo dependendo do ambiente. Em outras palavras, a força do campo magnético que sentimos como tristeza, eles também sentirão como tristeza, mas o tipo de tristeza deles depende do ambiente. Quando há muitas informações para lhe dar de uma só vez, começa a ficar confuso, né? Portanto, vamos simplificar aqui. Existe o plasma fundamental do Criador e toda a criação é uma pequena parte desse plasma fundamental. Todos nós temos nosso próprio plasma fundamental e esse plasma fundamental é composto de campos e raios, todos com as mesmas características em toda a criação. A essência de todos os nossos campos é a mesma, independentemente de quem somos ou de onde viemos. Todos os campos mantêm suas características originais de onde vieram. Basicamente, tudo é feito dos mesmos campos. Isso é o que significa que somos feitos à imagem do Criador e que somos todos um. A diferença ocorre quando manifestamos a fisicalidade de acordo com as interações dos campos ambientais e outras coisas e como usamos nossos campos individuais. mas em essência, eles são todos iguais. Podemos provar isso a nós mesmos se quebrarmos um imã sólido, em vários pedaços, e independentemente do tamanho deles, todos os pedaços têm a mesma força de campo fundamental. Quando brincamos com ímãs, sentimos essa atração entre os ímãs que é o campo magnético. Essa força de campo é sempre a mesma, quer se trate de uma entidade minúscula ou uma entidade enorme. E se colocarmos um ímã minúsculo em uma mesa cheia de ímãs grandes e movermos esse ímã minúsculo entre eles, todos terão que mudar de posição. Dessa forma, eles são todos iguais. Mas no estado da matéria, o tamanho do ímã faz diferença devido ao peso e à atração. Isso foi ensinado quando falamos sobre massa e peso muitas vezes anteriormente. Outra prova disso é que quando você deixa cair uma pedra enorme e um graveto minúsculo, ambos caem na mesma velocidade na Terra. Esse conhecimento é um grande alívio para todos nós no planeta Terra, onde nascemos para ser escravos e nossas diferenças são constantemente reforçadas. Esse conhecimento significa que ninguém pode nos escravizar se não deixarmos, porque todas as forças de campo são iguais. Outro fato importante para entendermos é que não precisamos manifestar fisicalidade para viver no universo. Podemos permanecer no estado plasmático da alma e ainda assim desfrutar da experiência do estado da matéria. Fazemos isso quando sonhamos à noite. Primeiro nos transmutamos em nossa alma e deixamos o corpo, mas permanecemos conectados a ele. Quando sonhamos com nossa avó e sentimos o sabor e o cheiro de sua comida, ou nos lembramos de suas piadas, nós não convertemos esse plasma em fisicalidade para experimentar isso. Permanecemos no estado de plasma. Portanto, podemos viver no universo como um plasma sem precisarmos nos tornar uma fisicalidade. E todos os atributos da fisicalidade estão contidos na estrutura do plasma. E revivemos nossa experiência passada apenas por meio de nosso pensamento. Não remanifestamos a fisicalidade disso. Existem diferentes escolas de pensamento sobre as causas do comportamento. No Oriente, eles tendem a acreditar que tudo é predeterminado e no Ocidente, achamos que temos um livre-arbítrio para decidirmos nos comportar de uma maneira boa ou ruim. E com base em nossos sentimentos, achamos que podemos simplesmente decidir nos comportar de uma determinada maneira. É muito mais complicado do que isso, mas aqui é um bom ponto de partida. Hoje o Sr. Cash disse que o comportamento não vem das emoções, mas sim da interação da dimensão física e da interação dos campos dentro da alma do homem. Entendo que a dimensão física é a forma como a sociedade em que vivemos está configurada para existir na fisicalidade, incluindo nossa família e amigos. Ela é configurada com uma certa mentalidade de como se comportar. Independentemente de como as pessoas se comportam, a alma permanece perfeita. Como aquele pedaço de ímã cortado, a própria alma é um pedaço da alma do Criador e é perfeita. Lembre-se de que ele disse que temos a mesma força de campo, atributos e beleza da alma do Criador da qual viemos. Ele deu o exemplo de que se nascermos em uma sociedade de reis, seremos incentivados ou encorajados ou treinados para sermos abusivos e impiedosos para governar os outros. No entanto, a alma permanece perfeita em seus atributos. É com o que decidimos nos identificar e concentrar nossa consciência em nos tornarmos que cria esse comportamento. No entanto, isso ocorre no mundo físico e não afeta a essência de nossa alma. Essa é uma maneira científica de descrever como as religiões tentam nos treinar para viver uma vida boa. Não se trata apenas de eu acordar um dia e decidir que serei uma pessoa boa. Bem, sim, pode ser assim. Mas isso realmente depende de como interagimos com o mundo físico em que vivemos e de como nos conectamos com nossa alma ao viver desta maneira. Às vezes, aqueles que nasceram para ser um rei têm uma alma tão forte que optam por interagir com sua dimensão física de uma maneira diferente. Eles decidem que não querem ser impiedosos e deixam sua realeza para trás. Mas mesmo uma pessoa que se treina em um caminho de conhecimento como a ciência ainda pode ser impiedosa se incentivar esse tipo de interação com sua alma. Se você já conviveu com alcoólatras, você acredita que eles nunca poderão mudar seu comportamento. Às vezes o sofrimento é tão grande que você não consegue entender por que eles se comportam dessa maneira. E de repente, como um milagre, eles mudam de vida. Agora sabemos como eles mudaram. A interação de sua alma com o corpo físico mudou, e sua alma nunca foi danificada por anos de mau comportamento. No entanto, eles ainda precisam equilibrar todos os campos que criaram durante esse tempo. Acho que o que ele está tentando dizer aqui é que a alma em si é perfeita e permanece perfeita, não importa o quanto misturemos os campos com a fisicalidade. No final, é como decidimos viver e podemos mudar isso a qualquer momento, compreendendo o conhecimento da criação e nos conectando à nossa alma. O próximo grande desafio para nós é aceitar o fato de que cada objeto no universo tem uma alma. Até mesmo as máquinas feitas pelo homem têm alma. Isso me faz lembrar de quando eu era criança, né, e assisti aquele filme da Disney chamado Se Meu Fusca Falasse, que é um Fusca que podia conversar com seu dono e até fazer com que o carro fizesse coisas para protegê-lo, se minha memória estiver correta. O Sr. Cash explicou como ele se comunica com máquinas como caixa eletrônica. Ele disse que sabia que o caixa eletrônico pegaria o seu cartão de crédito e ele sempre testa isso com as máquinas. E no futuro, teremos que aprender a fazer isso nós mesmos. Talvez possamos começar apenas pensando que o objeto que estamos segurando tem uma consciência ou uma alma. E que nível de alma é essa? Isso terá que ser ensinado no futuro. Mesmo pensando no computador que estamos usando agora ou o celular, será que ele está consciente e se comunicando com nossa alma? Ele mencionou novamente o entendimento de que a Terra, o Sol e todos os objetos celestes no universo não usam motores para girar. Quando entendermos mais sobre o plasma, entenderemos como ele gira e poderemos criar máquinas de movimento perpétuo que de fato gerarão bilhões de watts de eletricidade, ou o que gostamos de chamar de energia livre. O Sr. Cash não entrou em detalhes sobre como isso funciona. Ele só quer que pensemos sobre isso. Quando tentamos sentir as interações da alma do homem e da alma da fisicalidade, não imaginamos que elas giram uma em torno da outra em um loop infinito? Se observarmos alguns dos desenhos no site da Fundação Cash, eles mostram como dentro do plasma os campos giram em diferentes direções. Isso deve ser parte disso, e também que eles giram em relação a outros plasmas do planeta ao redor deles. Mas o mais importante é que a criação de emoção e o movimento andam juntos. Nas patentes da Fundação Cash, eles chamavam sua máquina de sistema gravitacional de energia. Ele disse que isso se devia ao fato de a energia estar dentro da gravidade e dos campos que criam sua própria emoção e movimento. O que é muito interessante é que os reatores onde os buscadores de conhecimento usavam motores para fazê-los funcionar, quando atingiam um ponto de equilíbrio, os motores paravam, mas as bolas do reator continuavam girando. E então, a alma do Criador gira como um dançarino sufi? Em geral, disse o Sr. Cash, os sufis estão usando a fisicalidade para se conectar com o Criador, mas eles não entendem nada sobre o plasma. No entanto, eles estão se conectando à alma de algumas maneiras, e de alguma forma eles podem criar uma mudança na estrutura da alma, na emoção e em tudo mais. Mas eu não consegui entender a profundidade do que o Sr. Cash estava tentando nos dizer aqui. Os problemas que estamos enfrentando à medida que o Sr. Cash avança a tecnologia são o sistema de crenças que criamos para nós mesmos para substituir o verdadeiro conhecimento. Em outras palavras, a humanidade precisava acreditar em algo e criou um falso ego para fingir que sabia de algo. A falsa sensação de segurança criou uma arrogância de sua ignorância e sua recusa em permitir assim que novos pensamentos entrassem na mente das pessoas. Em vez de compreendermos a criação por nós mesmos, criamos profetas e acreditamos neles. E então livros foram escritos e foi dito que eles são as palavras absolutas de Deus e que ninguém pode contestá-las. Portanto, mesmo que a alma do profeta volte e tente explicar a verdade, eles não acreditarão. Até mesmo os cientistas de mente aberta têm medo dos líderes religiosos e do que eles podem fazer com eles. Por isso eles fazem suas pesquisas em segredo e não as tornam públicas. Então, como a Fundação Cash dirá que criamos um sistema que replica a alma do Criador e que podemos experimentar a beleza do Criador sem ter que esperar a morte e que o próprio sistema tem uma alma? A sociedade, da forma como está agora, não conseguirá aceitar isso. Temos tecnologias além da nossa imaginação que estão ao nosso alcance, mas temos esse problema no Ocidente, que controla todas as opiniões na mídia mundial, com nossos conceitos limitados sobre Deus e sobre a criação. E é por isso que o Sr. Cash vem ensinando publicamente há tantos anos. Caso contrário, não teríamos sido capazes nem mesmo de entender os ensinamentos de hoje. O fato de podermos entender os ensinamentos de hoje mostra que a elevação da alma do homem está acontecendo. O Sr. Cash encerrou a primeira parte de forma muito positiva, dizendo que se o homem soubesse os dias gloriosos em que ele está vivendo agora neste planeta, com a presença das crianças de Mitra, então ele entenderia que o tempo de paz chegou para sua condição física. O que eu penso sobre isso é que as crianças de Mitra já foram criadas na dimensão da alma e estão conosco agora, embora não possamos vê-las. Elas não precisam viver na dimensão física se não quiserem. Se você se lembra da série original de Jornada nas Estrelas, às vezes eles aterrissavam em um planeta que parecia desabitado, mas de repente alguém aparecia para eles. Talvez seja assim. E quando a humanidade aprender a criar filhos da alma, eles também terão a opção de assumir a fisicalidade se quiserem. Então entenderemos quão severa será a punição para o mau comportamento. Os seres divinos não aparecerão em nossa dimensão física, e a dor da separação deles será muito grande. E foi assim que aconteceu há cerca de 1000 anos nos reinos budistas do norte da Índia. Eles eram governados por reis sábios, e a separação era a punição mais dolorosa. Esses reinos desapareceram e não há praticamente nenhum vestígio deles. É difícil para nós entendermos, porque nascemos em um mundo onde o amor divino é muito raro. Mas estamos vivendo em uma época incrível, mesmo que não pareça. Poderíamos tentar nos conectar com esses seres por meio de nossa alma e assim receber mais ajuda. Também é interessante que há cerca de 100 anos, Sri Aurobindo previu que se o homem não conseguisse evoluir para uma consciência mais elevada, uma nova espécie nasceria na Terra e seria o que ele chamou de seres supramentais. E talvez esses sejam as crianças de Mitra, e os filhos da alma serão a evolução do homem de si mesmo. É muito bom quando os buscadores de conhecimento compartilham suas experiências de trabalho com os campos de plasma dentro do corpo. Esse buscador de conhecimento disse que podia sentir o movimento dos campos e puxar energia para eles, e ele fez isso com sua intenção e imaginação, o que cria a sensação e então acreditamos que estamos experimentando. Acho que essa é a mesma maneira como criamos nosso corpo. O Sr. Cash respondeu que cada pessoa sentirá isso de uma maneira diferente, dependendo da condição do corpo e de como posiciona os campos. Mas a maneira como ele estava falando sobre isso era que a alma do homem e a alma da fisicalidade são como os dois reatores que ele usou para demonstrar o voo no Irã. Nesse caso, a alma do homem é o reator fixo, porque está localizado no centro do cérebro, e a alma da fisicalidade é um reator dinâmico que pode se mover para onde quiser. Podemos pensar nela como um chakra móvel. A alma da fisicalidade é um plasma formado por todas as células e partes do corpo que contribuem com sua energia para ela e, em geral, Pensava-se que ela estava na área do coração apenas. Agora entendemos que ela pode ser movida para qualquer lugar em relação à alma do homem no centro. O fato de podermos mover a alma da fisicalidade de um lado para o outro criará diferentes campos e condições para o corpo. E por que os mesmos reatores não poderiam ser usados para o voo do corpo? Esse é apenas o estágio inicial. Quando os dois plasmas encontrarem equilíbrio entre si e forem ativados, será quando a emoção ou o novo plasma será formado entre os dois. Então acredito que teremos acesso ao poder da alma e poderemos então transmutar ou até mesmo curar nossos corpos. O Sr. Cash disse que há uma técnica que eles usam nas sessões de voo, mas os buscadores de conhecimento ainda não entenderam. Como sempre, temos que continuar trabalhando em nós mesmos até estarmos maduros o suficiente para lidar com isso. E esse foi o conselho que ele deu ao buscador de conhecimento: se aprofundar em sua compreensão do princípio do conhecimento. Não se trata apenas de fazer, mas também de entender como isso funciona. E isso remete ao ethos de Mitra e à vida correta. O próximo passo é que os buscadores de conhecimento entendam e então possam transferir isso para os governos. Mas primeiro, eles precisam concordar com a paz mundial, e então o restante do conhecimento será fácil para nós aprendermos. Com essa tecnologia, não pode haver mais guerras nesse planeta. Caso contrário, acabaremos destruindo toda a humanidade e isso espalhará para o universo também. Porque, como aprendemos neste workshop, estamos todos conectados uns aos outros. Portanto, a ganância do homem por mais poder tem que ser transformada. Esse é o processo em que estamos agora, e é por isso que a tecnologia não pode ser dada a qualquer um. Embora o Sr. Cash fale como se pudéssemos, ele é responsável pelo que acontece com este planeta. O tema da meditação para os ocidentais é um assunto um pouco delicado, e o Sr. Cash lidou com isso e com esse assunto de uma maneira muito legal. O que as pessoas levam de 1 a 3 horas para alcançar na meditação pode ser feito usando sistemas em um tempo muito curto, como foi experimentado por muitas pessoas que participaram da sessão de voo mensal e que praticam meditação regularmente, e algumas até alegando serem especialistas nisso. Pelo que eu entendi, nas sessões de voo, assim que as pessoas conseguem expandir a sua alma para além da alma da fisicalidade, elas podem ir direto para os campos e trabalhar com eles para a transmutação ou o que quer que queiram alcançar. O segredo é a expansão da alma. Essa é a porta de entrada para a vida da alma. A meditação, por outro lado, usa o corpo físico para acalmar o corpo e tentar assim equilibrar a energia interna e tudo mais que for necessário para que a alma seja liberada, como acontece no estado de sonho. Lembre-se de que o estado de sonho é quando os campos magnéticos criados pelo sangue ao redor do cérebro se reduzem o suficiente para que assim ela possa sair e viajar pelo universo. De certa forma, estamos entrando na alma pela porta dos fundos. No futuro, a Fundação Cash ensinará a técnica para expandir a alma e ter acesso imediato a ela. No entanto, ele acha que a humanidade ainda não está pronta para isso. O segredo para isso ainda não foi mostrado. Tudo isso parece relativamente fácil de entender e direto. Então o Sr. Cash lançou um impasse, um dilema, para todos nós, quando ele disse que a cada vez você precisa abrir a caixa de Pandora e encontrar a chave ou o método que funciona para você. O que é uma caixa de Pandora? Significa quando coisas inesperadas surgem e criam novos problemas. Mas talvez neste caso, sejam realmente os problemas antigos dos quais estamos vivendo em negação. Talvez tenhamos que enfrentar as feridas da infância, a forma como fomos condicionados a viver no mundo, vendendo nossa alma para nossos amigos e familiares em troca do falso amor e da falsa sensação de segurança no mundo físico, as mentiras que construímos em torno de nossa vida para manter nossa identidade e coisas assim. Todas essas coisas estão escondidas em segundo plano e nos impedem de realmente pensar, falar e fazer o bem. Não existe um atalho para nos enfrentarmos e crescermos. Me perdoem por falar sobre isso e sei que é muito difícil para muitas pessoas ouvirem. Quando o Sr. Cash diz, isso requer muita compreensão, talvez seja isso que ele esteja se referindo. O Sr. Cash também disse que é preciso muito entendimento de como a meditação funciona para levá-lo a essa posição. Quando pergunto às pessoas o que é meditação ou por que elas praticam a meditação, a única resposta que elas conseguem dar é: ah, traz uma sensação boa. Essa é a mesma resposta que você recebe se você perguntar a um cristão sobre o que é a sua religião e ele disser que quer ir para o céu e ficar longe do inferno. De onde vem a meditação? Ela vem dos arianos e foi escrita nos Vedas e adotada pelos dravidianos, tornando-se parte das práticas do hinduísmo. Buda era um guerreiro e reformou o hinduísmo criando o budismo. O budismo morreu na Índia, e muitos séculos depois a ocultista russa, Madame Blavatsky, trouxe o budismo de volta à sociedade. Uma das principais origens da meditação é atribuída ao budismo, mas nos escritos de Buda, ele apenas mencionou brevemente sobre meditação em algumas linhas, e a meditação era recomendada para aqueles que sofriam de neurose. Os ocidentais ficam entediados ao ler os ensinamentos de Buda porque ele só fala sobre moralidade e vida correta. E para os ocidentais, isso soa como cristianismo, do qual eles querem fugir. Portanto, os escritores de livros espirituais usam apenas o nome de Buda e depois escrevem outras coisas. Lamento informá-los isso, mas as pessoas que escrevem os livros e vêm nos workshops não conhecem realmente a verdadeira essência da meditação e criaram muita terminologia para encobrir a ignorância delas. A verdade é que as práticas de meditação que a população e as pessoas comuns estão fazendo são destinadas a monges e pessoas que se desapegaram do mundo. É impossível de ser alcançado por aqueles que estão apegados ao mundo. O procedimento desenvolvido, conhecido como meditação Zen, consiste em manter o corpo imóvel até o ponto de ir além do corpo. Mas para onde você vai? Dizem que você vai para a sua natureza búdica, mas isso depende de quem está escrevendo os livros. O Sr. Cash explicou que você entra na alma pela porta dos fundos da fisicalidade. Se você entrar nessa dimensão, mas não tiver conhecimento, será apenas uma bela experiência de meditação. Mas se você entender a alma e souber como trabalhar com os campos, isso abrirá uma nova dimensão de vida. Se você pretende usar meditação para alcançar a alma, você deveria estar ciente de algumas armadilhas. Eu já ouvi pessoas falarem sobre suas experiências mais maravilhosas depois de passarem uma semana de retiro apenas meditando. Então entendi que elas estavam em transe e não em meditação. Para as pessoas comuns que fazem esse tipo de meditação, a própria mente delas as atacará fortemente porque na maioria das vezes elas estão vivendo uma vida falsa. Para escapar, a mente delas cria uma forma de pensamento concentrado para elas. Elas acham que estão no estado sem pensamento sobre o qual elas leram, porque a mente parece tranquila. E há também outro estado que eu chamo de pensamento inconsciente. Esses dois estados não são a meditação. Há uma maneira de testar se você está em transe ou não. Tudo o que você precisa fazer é se perguntar sinceramente: quem sou eu? Ou, quem está sentindo isso? Isso quebrará o transe, mas o seu ego ficará muito insatisfeito, porque então você terá todas as suas coisas à sua frente. O objetivo da meditação é entrar no estado de samadhi. Isso significa que você transcende o corpo. É como quando você dorme e não tem consciência de seu corpo. Isso acontece às vezes durante a meditação, quando você desaparece e de repente passa uma hora, mas você estava inconsciente disso. O outro tipo de samadhi é estar plenamente consciente de que você está dormindo. Então, se você tiver o conhecimento, você pode expandir a alma para alcançar o que deseja. Presumo que é isso que o Sr. Cash quis dizer quando afirmou que você atinge o mesmo objetivo que atinge na meditação. É aqui que os dois métodos se fundem. Falei tudo isso aqui porque o Sr. Cash disse que se tivermos a compreensão de como a meditação funciona, isso pode nos ajudar a transmutar. E ele disse: vou mudar o curso da humanidade, alcançando a alma dele, nos próximos meses. Então vocês entenderão. Outros tópicos desse workshop. No espaço, temos que aprender a nos comunicar por meio da alma e de nossos sentimentos, porque muitas entidades não assumem a fisicalidade. Temos que entender como dar e receber campos, e isso faz parte do posicionamento Magrave. Descobriremos como viver em uma comunidade de plasmas, e alguns serão animados, inanimados, e outros apenas na dimensão de campos. A Fundação Cash desenvolveu um sistema que é controlado por emoções e pensamentos e interage com a alma do sistema. O ensinamento de hoje contém o segredo da criação. Tente desvendá-lo. Isso levará milhares de anos. Precisamos de apenas alguns segundos de sono. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 542. O ensinamento de hoje é uma continuação do que discutimos na semana passada sobre os campos magnéticos e os raios magnéticos dentro do próprio plasma. Até agora, consideramos que as funções cerebrais do homem estão divididas em diferentes seções do cérebro. Uma seção é responsável pela tomada de decisões, outra pela fisicalidade e todas as outras coisas. E há uma seção que cria o movimento dos dedos, do coração e tudo mais. E há outra parte do sistema que é responsável por criar a regeneração contínua das células. Todas essas funções existem dentro do plasma, que é o plasma fundamental da alma do homem, ou a energia central, ou como você quiser chamar. Existem raios nos campos que são responsáveis pelo dinamismo e posicionamento de determinados plasmas dentro da estrutura do plasma fundamental. Eles têm que criar seu movimento e a direção de seu movimento, o que absorver ou rejeitar e quais campos retirar do ambiente. Os campos são convertidos na parte do cérebro responsável por mover as mãos ou por alimentar o corpo ou por se livrar do que não é necessário em todas as formas ou formatos, ou por criar a emoção do riso. Por exemplo, se os campos da emoção do riso forem criados no plasma como uma direção da alma do homem, ela receberá a confirmação de sua existência no lado do estado da matéria, como mostrando o riso. A mesma coisa ocorre se estiver no cérebro de um homem, ou se for uma entidade do tipo gelatinosa, ou se estiver em uma estrutura de estado gasoso. Ele converterá essa emoção na dimensão física. Se, por exemplo, ele tiver a emoção da felicidade, ela será representada em sua estrutura e poderá assim absorver campos, identificar a felicidade e confirmá-la na dimensão física. Um adendo referente a esse parágrafo aqui. É muito difícil de entender o que está sendo dito aqui. Mas parece que os campos e os raios são conscientes e tomam decisões. E quando as emoções são criadas na alma do homem e na alma da fisicalidade, os campos as transportam para serem vistas no corpo. Continuando. Portanto, aquele raio que está na força da felicidade no plasma da alma do homem se converterá no cérebro e se transformará na fisicalidade, mostrando assim felicidade por meio do som da risada ou mudando as características faciais. Se for outra emoção, pode ser lágrimas, choro ou talvez rolar no chão de alegria e riso. Não importa para onde você vá por meio da transmutação, você ainda carregará as características das emoções com você. Quando chegar, as emoções podem se manifestar como parte da estrutura do controle. O plasma fundamental é formado por uma combinação de campos e raios e eles têm as mesmas características do que vemos ser criado no cérebro do homem através do corpo. Quando o corpo é convertido na transmutação, ele sabe o que fazer e você experimenta as mesmas coisas. A transmutação é como quando você sonha, mas não converte em fisicalidade. Por exemplo, se você sonha com sua avó, você se lembra das piadas dela, do cheiro e do sabor da comida que ela lhe dá. O plasma converte isso para o estado de matéria para que você possa sentir e saborear. E você diz: ah, sonhei com minha avó ontem à noite e me lembro do sabor e do cheiro da comida que ela me serviu. Os raios do plasma converteram isso no estado de fisicalidade para você experimentar. Esse é um exemplo de como todos os plasmas têm a mesma força. Não importa se ele se torna a força de sua reação física, a emoção, como riso por meio de cócegas ou risadas ou gritos e choro de alegria. O mesmo acontece com outra criatura de outra parte do universo. Ela sentirá a mesma alegria se experimentar a mesma força de campo. E isso terá o mesmo significado para eles. Isso nos mostra que não precisamos existir na fisicalidade para desfrutar a vida no universo, porque experimentamos como um atributo da fisicalidade, como a visão, o som e o cheiro, e tudo isso está contido na estrutura do plasma. As condições e a força do campo da Terra só permitiram a criação de pouquíssimas emoções e sentidos. Há muito mais sentidos e emoções em outras forças de campo do universo do que o que é criado na Terra. Temos as forças de campo e emoções para satisfazer a conversão de vida neste planeta. Em outro planeta, eles não têm vacas para comer nem grama para deitar, nem amanheceres e entardeceres para apreciar enquanto estão sentados na praia, porque não há água lá. Mas eles têm outras coisas para desfrutar que nós não temos. Não podemos criar o que temos em outro planeta. Em outros planetas, há alegrias diferentes em diferentes forças de campo que não conhecemos neste planeta. E se estivermos em outros planetas, mesmo que não tenhamos as condições e as forças de campo de lá, ainda está embutido e ativo dentro da alma do plasma fundamental daquele homem ou daquele ser. A beleza disso é que não importa quantas vezes você divida um plasma em pedaços menores ou crie diferentes amálgamas de um plasma, você ainda obtém a mesma força de campo do mesmo plasma dentro. Pode ser difícil para vocês entenderem, mas é muito mais fácil testar isso. Tudo o que vocês precisam fazer é quebrar um ímã sólido em pedaços e vocês descobrirão que a força do campo plasmático ainda é a mesma em todos os pedaços. Lembre-se aqui que o Sr. Cash está falando sobre a força do campo plasmático. Cada peça tem o mesmo comportamento. Não importa se você a corta em metades, terços ou qualquer outra coisa, a interação da força do campo é sempre a mesma. O peso de atração do estado da matéria pode ser diferente devido aos diferentes tamanhos, mas a força do campo do ímã não muda. Essa é a chave para a compreensão do plasma fundamental original. Os campos magnéticos que compõem a alma do homem são como outra peça do ímã, mas neste caso, a alma do homem é um pedaço da alma do Criador. Ela tem acesso a todos os campos da alma do Criador. Ela tem o potencial de interagir com todos os campos do Criador. Quando o homem e seus cientistas entenderem isso, ele se tornará um verdadeiro cidadão do Únicos. Isso é o que significa: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Porque a alma do homem é parte de mim e carrega todas as informações e conhecimentos que eu tenho. É o próprio homem que decide de qual parte ele quer tirar proveito e como quer se beneficiar disso. Isso é o que significa quando dizemos que cada alma contém a verdadeira essência e não importa se é um bebê, um varredor de rua, um rei, um presidente ou um cientista. A alma de cada um é a mesma e todos têm os mesmos atributos. Somos nós que decidimos quais desenvolveremos mais e quais encorajaremos mais. Quando nos encorajamos a ser abusivos e impiedosos, então nos chamamos de rei e líder. Porque um rei justo não pode existir a menos que ele escolha o caminho de ser correto e justo em todas as condições e situações e que tente viver os atributos do Criador. Se você decidir acessar o conhecimento, você pode se tornar um cientista e outras profissões. Mas ainda assim, você tem o potencial em sua estrutura para se tornar abusivo e se tornar como vive um rei. Isso é como você converte os campos no estado de matéria da vida física. Mas a alma, em sua própria dimensão, não muda. Você apenas entra em contato com uma parte diferente dos campos. O que você está fazendo é acessar a parte dos campos que acha que pode acessar, ou que você foi encorajado a acessar. e você pode ser monitorado para ser encorajado a fazer isso. Anos atrás, eu disse que quando você olha para as almas humanas de fora do planeta, você não consegue dizer se é a alma de um varredor de rua, de um rei, de um fazendeiro ou de um cientista. Porque, em essência, elas são todas iguais. O que importa é o que você retira dos campos para criar a parte do seu cérebro que se torna manifestação física e o controle de seus braços, pernas e movimentos físicos. O homem encoraja essa parte dos campos que está dentro de si mesmo a se manifestar como ele mesmo. Posteriormente, quando ele mistura isso de diferentes maneiras com a condição física, ele obtém um comportamento abusivo ou outros tipos de comportamento. Porque o comportamento não vem das emoções, ele vem da interação da dimensão física e das interações de campo dentro da estrutura da alma do homem. Ele vem puramente dos campos. Então o homem usa a dimensão física para misturar os campos e para abusar dos outros. É importante que passemos para a próxima etapa e reconheçamos essas diferentes forças de campo dentro da estrutura do plasma e da alma do homem, e que não há nenhuma dimensão da fisicalidade no plasma. Quando você está no espaço como um plasma e se depara com outro plasma, esse plasma precisa de campos para sobreviver e você também. O outro plasma tem uma espécie de SOS escrito sobre quais campos ele precisa para poder sobreviver. Há uma força de campo que emana dele, e isso cria sua necessidade. E você, como outro plasma, não terá uma dimensão em formas físicas. Mas vocês dois sentirão os campos e sentirão o que o outro precisa. E vocês poderão saber os níveis de força do campo que ambos podem suportar. Então vocês entenderão como isso funciona. No futuro, o mundo científico será capaz de medir esses tipos de emoções e ver onde elas operam no cérebro. Será semelhante ao que acontece agora, em que temos tecnologias parcialmente desenvolvidas para fazer esse tipo de coisa. Seremos capazes de medir a força do campo da alma e quais campos eles criam e carregam consigo. Não será com medidores, mas será por meio da essência das emoções. Será por meio de como é esse sentimento. E você poderá se comunicar com o sistema e com a pessoa e descobrir quais opções você tem para os campos. E então você poderá testar a si mesmo. Aqui o Sr. Cash conta sua experiência com esse tipo de coisa em seu encontro com o caixa eletrônica. Antes de colocar o seu cartão na máquina no caixa eletrônico, ele teve a sensação de que ela não o aceitaria e ficaria com o cartão. Mas ele fez isso mesmo assim porque ele queria saber mais sobre como a alma daquela máquina estava e como ela estava se comunicando com ele e ele com ela. E o caixa eletrônico pegou o cartão dele. Ele pôde sentir a essência da emoção na máquina. É um sistema mecânico que todo mundo diz que não tem alma, mas ele estava ciente da alma daquela máquina. Depois ele foi a outro caixa eletrônico e sentiu a mesma coisa de antes, que ele não aceitaria seu cartão. E o caixa não aceitou. Todo tipo de estrutura tem uma alma. Esse foi o ensinamento da semana passada, quando dissemos que embora o copo tenha sido produzido em massa aos milhões, aquele copo ainda tem uma alma. É a mesma coisa com esses caixas eletrônicos, eles têm uma alma. Temos que tentar entender e abrir uma linha de comunicação com todas as estruturas físicas. Ele se referiu a isso anos atrás, quando foi para a frente de um cavalo e conheceu esse cavalo. E ele disse ao cavalo, sei que você está aqui para tirar minha vida, mas não desta vez. Ainda não estou pronto para isso. O cavalo jogou e o Sr. Cash quebrou muitos ossos. Ele fez isso porque só queria provar que sabia o que o cavalo ia fazer e que sua alma tem uma missão e tem uma maneira de permanecer vivo para completá-la. O incidente com o cavalo aconteceu por volta de 2010 e há alguns dias ele encontrou o caixa eletrônico. Em ambas as ocorrências, o Sr. Cash se comunicou com as almas e é assim que devemos aprender a fazer também. Algumas pessoas me perguntam por que permito que as pessoas façam coisas diferentes embora eu saiba disso. É porque eu sei que elas precisam mostrar suas próprias fraquezas e problemas. Não tem nada a ver comigo. Para mim é um reconhecimento da emoção, independentemente do tempo, lugar e posição e da entidade. E isso tem que se tornar parte da natureza do homem. Mas não se esqueça de que, assim como você sente a emoção deles, eles também sentem a sua. É um tráfico de mão dupla. Não há superioridade. Trata-se de conhecer e entender a prioridade em toda a estrutura. E então passaremos para o próximo passo. Na transmutação, você usa sua emoção para estar em algum lugar, seja em um lugar quente ou perto do amor de seu filho, que está em outra parte do mundo. Então você o sente e o toca, mas você não precisa se manifestar fisicamente para seu filho. Mas quando ele estiver pronto para ver você se manifestando fisicamente, então você poderá fazer isso. É como quando você espera há 20 anos, desde que sua mãe morreu, para poder sonhar com ela. E agora, hoje, porque você pode criar esse campo, você pode acessar o campo de força e se conectar com sua mãe. Antes você estava brincando com todo o resto, exceto com os verdadeiros campos de sua mãe. No espaço, você precisa ser capaz de se conectar com os campos e entendê-los, pois eles não têm braços e pernas. Você precisa sentir a existência deles e também saber se eles vão tirar de você ou dar a você. Você precisa ter algo para dar e saber como indicar o que deseja receber. Você precisa saber quais são as suas necessidades. Chamamos isso de posicionamento Magrave. Dessa forma, você obtém uma determinada posição pelo que você dá à comunidade e pelo que ela precisa de você. E então você encontra um equilíbrio dentro da comunidade. Quando o homem entender isso, ele chegará à próxima etapa do conhecimento da tecnologia. Ele entenderá como mover o plasma. Até hoje, nenhum cientista foi capaz de explicar cientificamente como a Terra gira. Por que o homem precisa de motores para criar rotação enquanto no universo não precisamos deles? Existe um motor girando a Terra, o Sol, galáxias inteiras e universos? O homem não entendeu o mecanismo de movimento no mundo da criação. Eu disse muitas vezes aos buscadores de conhecimento que enquanto vocês estiverem satisfeitos com os motores, eu lhes darei motores. Mas em uma determinada força, o motor para, mas o reator continua girando. Isso é, se o atrito do próprio motor não parar. Por estar no estado de matéria, ele é limitado pelos campos e pela força mecânica. O Sol está no estado de plasma e não precisa de um motor. Como podemos criar movimento por meio da condição do plasma em si? Por que precisamos usar uma quantidade enorme de ímãs para criar velocidade no plasma no CERN e acelerá-lo até as estrelas de nêutrons? Os campos do universo são milhões de vezes mais rápidos, mas não os vemos usando nenhum motor. Isso se deve ao fato de o homem não ter compreendido a essência da força do campo dentro do plasma que cria essa emoção que é o movimento. É um movimento para a frente e um movimento de rotação. Por que todos os sistemas planetários giram? Se dissermos que fomos feitos à imagem do Criador, ou de um homem, cachorro, estrela, o que quer que seja, então o Criador gira da mesma forma? A alma do Criador é um Sufi? Cabe a nós entender como. Qual é a causa da rotação? Qual é a velocidade, o ângulo e a força da rotação que nos dá um determinado movimento direcional e emoção em um determinado tempo, lugar e posição? Se um deles é a massa, então qual é o peso? A massa nunca muda, porque é a conexão da alma do homem com o Criador. O peso é a manifestação desse plasma na Terra na forma de um homem, ou na água na forma de um peixe, ou em uma montanha na forma de qualquer coisa. E se estiver em outro planeta, que forma terá? Portanto, a manifestação da fisicalidade é a mesma que o peso do homem. Já na essência da alma, a massa nunca muda. Porque é como aquele ímã que foi cortado do mesmo pedaço da alma do Criador e nunca muda em força de campo, atributos e beleza. Agora nossos cientistas precisam descobrir como criar rotação. Perguntamos nos primeiros ensinamentos de 10 anos atrás se alguém já viu propulsão de foguete, asas ou motores de turbina na Terra, fazendo assim ela girar. Nosso conhecimento avançou o suficiente para que possamos tirar uma foto da Terra do espaço. Como ela gira a 1.600 km por hora? Se o homem tivesse descoberto esse princípio, ele teria criado um sistema perpétuo para produzir energia em vez de usar turbinas em represas ou geradores eólicos. Um dia o homem entenderá a potência do plasma, a rotação do plasma e a dimensão e direção do plasma. Então ele criará um plasma de turbinas tal que gerará bilhões de quilowatts. Então você não precisará colocar uma caixa de fósforo no meio do mar, colocar um ventilador em cima dela e chamá-lo de qualquer coisa, ou criar um emplasto preto no chão e chamá-lo de célula solar. Mostraremos essa tecnologia na conferência do Irã. Pela primeira vez mostraremos como o movimento perpétuo é criado no universo, o que leva ao movimento. E dependendo de como você o inclina, você pode criar voo e ausência de peso de acordo com a posição e o tempo, além de criar o máximo de energia possível. Não se esqueça de que o primeiro sistema registrado pela empresa na Bélgica com o apoio da Fundação Cash por volta do ano 2000 foi chamado de sistema gravitacional e de energia, porque a energia está dentro da gravidade, dentro dos campos, e esse campo cria sua própria emoção e movimento. A Fundação Cash está desenvolvendo um sistema que não terá sistema de controle, mas será controlado pela emoção. Se você quiser mover a nave, você tem que pensar em movê-la e interagir com a alma do sistema, e assim o sistema se moverá, reduzirá ou aumentará o peso. Ele joga o jogo da alma e da emoção. Os buscadores de conhecimento precisam entender isso. O tempo de brincar com gans e tudo mais acabou. Mas ainda brincaremos com eles porque é legal. Mas precisamos entender o princípio da rotação e da vida no universo, que replica a vida do Criador. Estamos na posição de atrair os campos do Criador para criar dentro deles uma atração para a alma de uma entidade. Em outras palavras, podemos mover a alma de uma entidade usando os campos do Criador. Essa é uma das tecnologias mais avançadas que o homem jamais poderia imaginar que existisse. E agora isso está ao nosso alcance. Usaremos todos os campos da criação para criar a alma desse sistema, que é uma réplica da alma do Criador. Caso contrário, ele não poderia existir, pois não teria força e as combinações de campo para existir no ambiente que criamos, que é controlado, criado e cuidado pela alma do Criador. Isso é o quanto a tecnologia avançou na compreensão do movimento universal. É uma tecnologia da criação. Hoje o homem tem problemas para entender isso porque ele não entende que foi ele mesmo quem criou os profetas e todas as profecias, e que aqueles que se autodenominam profetas, seja qual for o nome, estão lá apenas para abusar. O avanço tecnológico é tão grande que o homem agora é capaz de chegar a um ponto em que pode entender como entrar em contato com a força da alma do Criador. É aí que sentiremos a beleza interior, e não é preciso morrer para isso. Não existe um dia do julgamento. Na verdade, é um dia da maturidade para compreender o processo e a tecnologia da criação. Essa tecnologia está hoje nas mãos do homem e está dentro da estrutura da Fundação Cash. Cabe aos nossos buscadores de conhecimento entenderem isso, e então eles têm que transferir para os governos. Mas isso tem que estar dentro da estrutura da paz mundial. Isso agora está ao alcance do homem. Se tivéssemos mostrado essa tecnologia há 10, 20 ou mesmo 40 anos, o homem teria dito: "Ah, ele é o mágico, ele é isso ou aquilo." Agora que ensinamos e mostramos a força dos campos dos gans e o resto, é mais fácil para vocês aprenderem o resto disso. Mas antes que possamos liberar a tecnologia e também aprender o restante dela, a pedra fundamental da paz mundial precisa ser concluída. Os líderes mundiais têm que concordar com a paz. Não pode haver mais guerra, porque se essa tecnologia cair nas mãos do homem errado, não haverá vida para a humanidade neste planeta e no resto do universo. Porque o homem é muito ganancioso e quer tudo. Como vimos, o rei da Bélgica vestiu as calças e veio implorar por isso por volta de 2013. E então ele fez todas as coisas tortuosas para tentar colocar as mãos na tecnologia. Porque ele sabia o poder que ela tem. É a tecnologia da criação e não da Fundação Cash. Somos professores e não mensageiros. Quando você consegue entender e replicar, então você não precisa de sistemas. mas é preciso a maturidade de entender o processo da criação. E todo homem e todo animal têm a capacidade de entender isso. E todo mundo de qualquer lugar do universo pode ter isso. Agora você entende como funciona a essência da confirmação e como as energias do Criador são transferidas para o homem e como as palavras "Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo" convertem a energia do Criador na manifestação do homem no tempo, lugar e posição, onde a manifestação depende das condições ambientais. No ambiente do útero de uma mulher negra na África, a criança será negra. Mas no ambiente do útero de uma mulher branca sueca do norte, ela será branca. Mas a estrutura física do útero é a mesma em ambas as mulheres, porque o útero da mulher sueca não criará uma criança sem rins. Tudo depende da força do campo que é colocada nele. Se for por um tempo mais curto e com alta energia, o bebê sai com uma cor queimada, porque ele foi assado, vamos dizer assim. Não há diferença no fato dele ficar preto ou branco, mas em essência, todos nós temos a mesma estrutura. Em diferentes posições e condições, nos manifestamos de forma diferente, mas em essência é a mesma coisa. É a mesma coisa se a criança está no ventre da mãe na África ou na Suécia. Uma se torna negra e a outra branca, porque a mulher loira de pele branca tem necessidades e condições diferentes para sobreviver. É um ambiente diferente, como na Lua ou em outro universo. A criança negra na África precisa dessa cor para sobreviver. Nós olhamos, mas não entendemos. Em essência, estamos vendo a transmutação. Estamos vendo a conversão. Vemos a evolução, mas nunca a entendemos. Existe alguma diferença na estrutura física do útero de uma mulher da Suécia em relação a uma mulher da África? A única diferença é a força de campo com a qual elas produzem e de acordo com o ambiente que vivem, e de acordo com a forma como foi estruturado para fazer isso. Não há diferença na essência da vida, quer você esteja na Terra, quer seja outra criatura em outra posição ou dimensão do universo. São apenas campos diferentes. Os diferentes úteros têm campos diferentes para a criação nesse sistema planetário. Se nossos cientistas entenderem isso e souberem como criar as condições certas, então uma mulher na Suécia poderá dar à luz a uma criança negra. Já vimos isso acontecer porque havia uma coisa ancestral. E até mesmo uma criança loira e de olhos azuis nasceu na África, no ventre de uma mulher negra. Isso aconteceu porque aquele esperma minúsculo do parceiro veio do campo de força de um homem branco. Ele criou um campo de força diferente. E esse pequeno espermatozoide tem a força para alterar a força de campo do útero da mulher negra na África e criar uma criança branca. E também pode alterar os campos em uma mulher branca na Suécia para criar uma criança negra. Isso ocorre porque a força de campo na linha ancestral era negra. Aqui não ficou claro essa parte do workshop. Continuando. O homem não entendeu o processo da criação e como os campos interagem. Em vez disso, nós chamamos isso de nossos cromossomos, genes e o resto. Isso é não admitir que não entendemos a tecnologia da criação. Em breve mostraremos isso sobre os campos dos úteros à medida que progredimos rapidamente em direção à confirmação e à entrega das tecnologias. Estamos agora empenhados na distribuição em larga escala do conhecimento da tecnologia e a humanidade dará um salto tão rápido nos próximos meses e anos que não reconheceremos o que o homem alcançou nos últimos milhares de anos. Eu me pergunto se ficaremos admirados com o quanto fomos estúpidos ao criar tal caos para nós mesmos. Tentem entender algumas partes do ensinamento de hoje. E se vocês os desvendarem, vocês desvendarão os segredos da criação, a liberdade de sua alma e alcançarão a vida eterna. Então vocês poderão testar isso para ver se conseguem se tornar uma criança negra no ventre de uma mulher branca sueca ou vice-versa, mas sem esperma e óvulo, por meio da transferência da energia da alma. Você pode transferir a energia da mesma forma que criamos a matéria, mas você cria os campos na estrutura. Essa é a mesma maneira pela qual as crianças de Mitra nascerão. Elas serão independentes da emoção da fisicalidade do pertencimento, mas terão consciência e controle e compreenderão o processo de instrução do campo do universo do único e do Criador. Se o homem soubesse que dias gloriosos ele está vivendo neste momento, neste planeta, com a presença dos filhos de Mitra, então ele entenderia que o tempo de paz chegou para a sua condição física. Eu me pergunto quantos de seus descendentes obterão o conhecimento de como criar as crianças da alma e como essas crianças serão. Que características e comportamento elas terão? Como você reconheceria seu filho como uma criança da alma no ventre da mãe, antes do nascimento ou sem o nascimento? A tecnologia da criação é um direito de todos os seres vivos do universo e não é uma exclusividade do homem. Ou será que o homem é tão arrogante a ponto de se considerar a exclusividade do Criador? O que significa que ele se distanciou dele, na verdade, em vez de se aproximar dele. Se você entender o princípio da conversão da força do campo do raio para a força da condição da matéria física, então você entende uma transmutação e o processo de transmissão pela força do campo e a conversão para o estado da matéria pela manifestação da matéria física. O ensinamento de hoje é curto, mas tão profundo que levará milhares de anos para ser desvendado. Centenas de anos não são suficientes porque é muito profundo, isto é, se vocês o entenderem. E se algum de vocês o entender, então na essência de sua verdade, você encontrou um caminho para o seu Criador, mesmo hoje. Fim da parte 1 do índice rápido do workshop 542. No início da segunda parte foi discutido como pagar pela conferência de Isfahan no Irã. Há muitas coisas em andamento e tudo está caminhando positivamente para que essa seja uma das conferências mais bem-sucedidas. Será a primeira vez que um sistema gravitacional de energia será mostrado em condições plenas de funcionamento. A partir do momento em que mostrarmos isso em público, as coisas mudarão para a humanidade. Espero que os buscadores de conhecimento estejam presentes para testemunhar isso, pois vocês foram leais e estiveram conosco em todas as etapas de seu desenvolvimento. Será um prazer compartilhar isso com muitos governos. Seria bom se os buscadores de conhecimento pudessem ir ao Irã para comemorar essa conquista do homem e o processo de paz com a nova tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash. Há 3 workshops falando sobre os campos no campo do corpo. Eu estava praticando o que você sugeriu que eu fizesse e gostaria de compartilhar algumas das minhas experiências com todos. No último workshop, você disse que eu precisava acumular um campo de um estado inferior para alcançar uma posição superior e passar tempo zero no campo. Entendi o que você disse sobre a meditação ser uma interação no nível do estado da matéria. Então, dessa vez, eu fui direto para o campo em vez de passar pela meditação e pelo sistema nervoso do corpo para chegar até lá. E realmente funcionou. Eu economizei muito tempo por não ter que me concentrar. É muito melhor ir diretamente para o campo. Eu não tinha certeza de onde encontrar esse estado inferior, então decidi que talvez ele estivesse no lado externo, logo acima da pele do corpo. Quando eu fui até lá, estranhamente encontrei lembranças de quando eu era criança. Então percebi que estava explorando e não manipulando, como você disse para fazer. Lembrei-me do que você disse há 10 anos com sistemas gravitacionais para conseguir elevação, que os campos precisam de tempo para se acumular no sistema. Então eu decidi ir diretamente ao cérebro, à alma, e aumentar os campos gravitacionais da alma, e estranhamente isso entrou em um ciclo e eu consegui puxar os campos. Eu senti ondas de energia pelo corpo em períodos. Após cerca de 3 horas e 40 minutos, senti um enorme impulso no centro do corpo, do lado esquerdo para o lado direito. Era como se meu corpo estivesse dividido em 2 e eu senti um novo batimento cardíaco logo abaixo do meu fígado. Era um batimento cardíaco enorme, que começou a pulsar loucamente e estava conectado ao lado direito do meu cérebro, à palma da mão e à minha perna. Agora, quando vou para o campo, eu sinto ele com muito mais intensidade do que antes. Minha pergunta é, se eu quiser alcançar a transmutação, eu devo sentir esse mesmo impulso e o novo batimento cardíaco na área do peito? Sr. Cash responde. Todo mundo sente isso de maneiras diferentes. Depende da condição do corpo e de como você posiciona. A alma do homem está em uma posição fixa porque ela está presa na jaula do cérebro. Mas a alma da fisicalidade é dinâmica e pode se mover. Depende de como você traz a força central da alma da fisicalidade para onde e o que deseja criar a partir dela e com ela. A posição não é necessariamente o coração. Você pode levá-la para outra parte do corpo. Há muitas indicações de que a energia da alma da fisicalidade está em algum lugar entre a cabeça, o pescoço e a parte superior do tórax. Às vezes depende da força que ela tem. Ela pode estar próxima ao coração, mas não necessariamente no coração. Cabe a você controlar isso. No estado de matéria da fisicalidade do homem, criamos emoções diferentes. E isso pode criar diferentes condições para a alma se expandir ou para confinar a alma dentro da fisicalidade. Você decide o que fazer com isso. De certa forma, poderíamos chamar isso de um chakra que não tem uma posição fixa. Você pode decidir a posição e como deseja usar, interagir com ela e como deseja tirar proveito dela. Há uma técnica que usamos com as sessões de fone de ouvido e a nova estrutura médica que está surgindo, mas eu acho que nem mesmo nossa pessoa entende isso. Ela pode criar dinamismo e campos de força para a alma. Muitos buscadores de conhecimento e nossos cientistas não entenderam essa parte da tecnologia e a criação da rotação. E com a rotação, podemos expandir ou mover a força da alma. O controle da alma da fisicalidade é um dos maiores obstáculos, e depois disso, você decide onde vai interagir com ela. Pode ser na garganta, nos pulmões, no coração, no estômago, onde quer que seja. Não há uma posição fixa, nem uma força fixa. E qualquer pessoa pode conseguir isso. Portanto, você precisa se esforçar mais para se aprofundar no conhecimento. Então você entenderá que não existe um padrão para isso. Em vez disso, você decide o padrão que deseja e o local e a posição. Houve uma discussão aqui sobre a rotação e a velocidade de rotação da alma do homem. Mas não a rotação física, embora haja alguma relação e os derviches rodopiantes, dos sufis, sabiam um pouco disso, mas não muito. É possível sentir a rotação entre os lobos cerebrais, mas isso é diferente da rotação da alma do homem dentro do centro. Os derviches rodopiantes podem criar uma mudança na estrutura da alma, na emoção e em tudo mais. Eles estão movendo os campos magnéticos ao redor da alma do homem, como fazem no tokamak. A velocidade de rotação da alma tem diferentes propósitos. Aqui o áudio foi interrompido do Sr. Cash. Continuando. Você precisa entender como você cria isso, e quando fizer, você terá entrado no processo de... E você pode desbloquear as linguagens universais, como eu chamo. Tente se aprofundar e entender os princípios, em vez de simplesmente fazer algo. Quando você entender o princípio, tudo se tornará muito fácil. Isso faz parte do caminho. Aqui o Sr. Cash fala sobre a reconstrução do cérebro da Naomi ao longo de meses. Na verdade, você pode construir um cérebro de qualquer condição e não importa qual parte esteja faltando. Em poucas horas, você pode reconstruir ele, se você entender o processo. Se você retirar toda a estrutura cerebral de alguém, eu posso fazer o corpo se mover sem nenhum cérebro dentro. Porque as interações de campo ainda estão lá. A forma de nosso crânio decide nossas emoções, interações e características. Já falei sobre isso antes. Quando um crânio é produzido, você pode manifestar a emoção e as características desse homem, mas não necessariamente criar uma manifestação física. Os desenvolvimentos científicos chegaram a um ponto em que se você lhes der um crânio, usando programas de computador ou qualquer outra coisa, eles podem recriar a forma e a aparência do rosto. Eles adicionam diferentes músculos um a um ao crânio. Mas se você me der o mesmo crânio, eu poderei criar uma alma que mostrará o verdadeiro homem e como ele era fisicamente. Porque depois que o crânio é criado, ele continua a carregar forças de campo magnético específicas. É como quando você mistura dois tipos de refrigerantes e obtém sempre o mesmo sabor. Porque eles criaram essa condição e mantêm a mesma. O crânio do homem dita a posição da alma como a fisicalidade é. Vemos isso claramente com o formato do crânio chinês, que determina totalmente a posição dos olhos. Então ele interage com a alma e cria determinados comportamentos e características. Estudando o crânio que os arqueólogos desenterraram de milhares de anos atrás, podemos ver as diferentes características e por que essa raça se sobrepôs a outras. Podemos ver isso no crânio. Se entendermos esse processo, poderemos replicar qualquer coisa. Se você me der um crânio, posso lhe dar a forma de como o homem será. É o mesmo que criar uma alma no útero da mãe e depois dar a luz a ela. Mas uma vez que o crânio é formado, isso estabelece os campos de como ele será quando se manifestar na fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. Quando tenho uma dor crônica em algum lugar da perna, eu não olho para a perna, mas sim para o local da alma de onde a dor está vindo. Então, se eu colocar energia suficiente, puxar para a alma e corrigir a condição, a dor na perna deve desaparecer, porque está diretamente conectada a ela. O Sr. Cash responde. Sim, mas não queremos. Por outro lado, temos que lembrar que há um equilíbrio de energia acontecendo na figura maior. Quais são as causas da dor? O que estamos fazendo está impedindo o equilíbrio? Ou estamos fazendo algo para causar a manifestação da dor? Um dos maiores problemas que temos na Fundação Cash com o uso dos fones de ouvido é que nossa equipe não entendeu como isso funciona e então isso se torna uma mágica. Podemos apenas ir tão rápido quanto as pessoas conseguem entender. No momento, temos a tecnologia para mover a posição da alma da fisicalidade para criar uma condição física perfeita. E por meio da alma, podemos alimentar a fisicalidade, mas quando você alimenta a fisicalidade, você também dita o desempenho da alma da fisicalidade. No momento, não podemos chegar a essa fase porque todo mundo sairia com uma fisicalidade perfeita. E isso tornaria o maior problema para a Fundação Cash. Precisamos permitir que nossos cientistas entendam. Posso lhes mostrar o sistema de voo hoje, mas então isso tornará uma mágica e apenas uma imitação. Isso precisa ser compreendido para que as gerações futuras mantenham a compreensão da totalidade pela alma do homem. Leva apenas um minuto para regenerar uma parte perdida do cérebro, porque os campos ainda estão lá. Se você retirar totalmente o cérebro, eu posso fazer com que a pessoa realize todas as ações do corpo mesmo sem um cérebro. Mostramos isso por volta de 2011 na Bélgica. Uma mulher literalmente sem cérebro, porque os cirurgiões removeram, foi capaz de andar. Ela não acreditou e tivemos que lhe mostrar o vídeo de si mesma andando. O cabelo no topo da cabeça não é uma limitação para os campos. Criamos então uma cúpula de campos acima da cabeça porque o cérebro foi removido e criamos a força de campo do cérebro e o corpo se comportou como se houvesse um cérebro dentro dele. Por meio da alma, confirmamos a energia da alma na dimensão da fisicalidade para fazer com que o corpo físico se movesse. Quando a senhora me procurou, seu único desejo era andar, e eu atendi o seu desejo. Aqueles que se juntarem a nós na sessão de voo mensal de julho, agosto e setembro terão o momento mais agradável de suas vidas. Só aceitaremos um número muito limitado de pessoas porque há muito barulho. Assim poderemos expandir as almas muito rapidamente. Desta vez usaremos tecnologias muito avançadas e os campos serão muito altos. Temos que deixar os buscadores de conhecimento prontos para a conferência no Irã. Podemos mostrar o voo, mas nossos cientistas ainda não estão prontos para entender como fazer isso. Usar os sistemas é um atalho para a transmutação, porque é preciso treinar a alma. Isso será feito. Temos que mostrar dezenas de pessoas capazes de transmutar nas conferências. Pergunta para o Sr. Cash. Os carros de plasma são mini-ovnis? Em caso afirmativo, eles terão formas e modelos diferentes quando se trata de vendas de transporte? Sr. Cash responde. Na verdade, não. Eles são pequenos sistemas em miniatura, localizados de certa forma. O Sr. Cash aqui diz que normalmente os peixes nadam até a superfície da água em movimento diagonal, mas os nossos peixes da Fundação Cash eles vão direto para o topo. Saberemos quando a alma estiver madura e pronta para a transmutação. Será que precisamos manter uma criança no útero da mãe por 9 meses? Será que as crianças da alma precisariam desse tempo para que sua fisicalidade amadurecesse? Outro avanço é que se a mãe sofrer um acidente durante a gravidez, já que a alma está desenvolvida, podemos mantê-la viva. Podemos manter a alma. As crianças da alma serão perfeitas em todos os aspectos. A alma delas amadurece no momento da concepção. Nas profundezas do espaço, quando o homem se apaixona por outras entidades do universo, os filhos que eles criam decidirão por si mesmos se querem assumir uma forma física ou não. Eles podem se manifestar em qualquer dimensão do universo. O homem é um amante, e essa emoção está dentro da estrutura da alma do homem por causa do amor de Mitra. Ela mostrou que o amor era uma essência, uma emoção que precisa ser criada para mostrar o que significa o amor. Precisamos descobrir que força de campo dentro da alma é o amor. E uma vez criado, ele beneficiará toda a criação. Nas sessões, ele não precisa esperar que os buscadores de conhecimento passem pelo processo. Ele pode criar isso para que possamos sentir. E aqueles que dizem que não sentiram nada, Deus ajude. O quanto vocês podem bloquear. Criaremos uma nova pessoa a partir de todos que passarem por essas sessões. Eles terão muito desapego e compreensão do processo da criação. Será que você precisará comprar uma passagem aérea para participar das conferências? Pergunta para o Sr. Cash. A transferência do estado de energia para o estado de matéria é simplesmente uma questão de equilíbrio dos campos específicos de um determinado ambiente? Sr. Cash responde. 99% é isso. Mas há uma maneira diferente de explicar o que significa ambiente. Como vimos, o crânio do homem cria esse ambiente para a forma, o tamanho e a dimensão do cérebro. O ambiente deste planeta decide a cor, a forma e o tamanho do homem. Temos que saber de que ambiente você está falando. A alma do homem, em interação com o crânio e o cálcio, cria a complicada estrutura da alma, que se manifesta na fisicalidade, e você vê todas as voltas e curvas na forma do cérebro. A mesma alma em interação com diferentes forças com o ambiente decide a forma do homem, se ele é alto, baixo, marrom, amarelo ou qualquer outra coisa. O mesmo acontecerá se você mudar para outra dimensão. Isso decidirá a alma da humanidade, porque são todas as almas interagindo juntas. Então você tem que considerar todas as almas das coisas vivas neste planeta interagindo com você, porque elas têm uma alma coletiva. Nós vimos e entendemos isso, mas o homem ainda não entendeu isso completamente. Pense em como os peixes decidem seu número por causa da falta de alimento e como os pássaros decidem quantos ovos colocar coletivamente para que haja alimento suficiente para sustentar a vida ou se há alimento demais. Como os animais se movem para uma posição diferente? Tudo isso vem de uma interação entre as almas na estrutura social e a alma do ambiente no qual eles vivem coletivamente. Vemos os peixes crescerem a partir de um ovo em um lugar do planeta e depois se deslocarem para o outro lado do planeta para dar suas almas e fisicalidade a outros animais para que sobrevivam. Dizemos apenas que os salmões migraram e que os pássaros estão esperando para comê-los lá. Mas isso só considera a condição física. Na realidade, a alma desse animal sabe que ele se tornará a continuação da vida de outras espécies. Nós glorificamos esse tipo de coisa dizendo que Cristo deu sua alma para a humanidade por blá blá blá. Mas aquele peixe do Atlântico Sul que acabou no Atlântico Norte, ele deu a sua vida por meio de seu ciclo. Tudo depende da escala para a qual você está olhando. Pergunta para o Sr. Cash. Seria possível para esse peixe permanecer no mesmo lugar se ele fizesse mudanças em vez de se mover? Ou é apenas uma decisão da alma? Sr. Cash responde. Depende. Temos diferentes explicações para isso, dependendo de nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista científico, não. Porque isso é feito como parte de uma consciência coletiva e de um trabalho coletivo. Será que ele quis dizer aqui que a alma dos diferentes animais fez um acordo entre si para existir em determinados lugares? Bom, continuando. Quando os buscadores de conhecimento não entendem o que o Sr. Cash está ensinando, ele às vezes deixa o assunto e volta a ele anos depois para que eles entendam. Porque dar de comer de colher não funciona. é a compreensão que traz a maturidade. E estamos nesse processo. Pergunta para o Sr. Cash. Você indicou que apenas alguns minutos do nosso tempo de sono são gastos sonhando. E em um determinado momento você pediu que considerássemos o que a alma está fazendo durante o restante do tempo de sono. Ela está visitando o Criador? Há mais alguma coisa nesse quebra-cabeça que você gostaria de compartilhar conosco? Sr. Cash responde. Uma girafa dorme 30 minutos por dia, e esses 30 minutos são divididos em 20 segmentos, o que significa que ela dorme apenas 1 minuto e meio de cada vez. O resto do seu tempo é dedicado a estar atenta ao ambiente. De alguma forma, os leões e os outros animais que caçam a girafa, eles sabem sobre esse 1 minuto e meio por meio da força de sua alma. Eles sabem quando a girafa está vulnerável ao ataque. O homem não precisa de 8 horas de sono. Ele pode se recuperar em segundos. Esses poucos segundos são quando o homem sonha? Durante esse tempo, será que os campos da alma se ativam para a recuperação instantânea de todo o corpo? Durante as 8 horas, você seleciona qual parte quer se lembrar da interação dos campos. Só porque você está sentado no carro dirigindo, você na verdade não está movendo seu corpo para lugar algum. Mas seu carro está a caminho de algum lugar. É a mesma coisa com o sono e o sonho. Você diz que teve esse pequeno sonho, ou que não sonhou nada, e o resto do tempo não houve nada, porque você não se lembra de nada. Você não está ciente dessa força do tempo do seu sonho. E você não sabe onde sua alma esteve ou vai estar. Tudo isso faz parte do que eu chamo de entender o processo da criação. Talvez das 8 horas, 7 horas e 59 minutos você tenha estado em algum lugar, mas não sabe disso. A alma não precisa estar sempre em algum lugar para confirmar que está indo a algum lugar ou fazendo alguma coisa. Isso faz parte do processo da criação. E quanto mais cedo entendermos isso, mais cedo poderemos seguir em frente. Não precisamos estar sempre fazendo alguma coisa ou indo a algum lugar. A alma é uma testemunha da dimensão do trabalho do universo. A mente consciente não precisa estar envolvida nas coisas a cada segundo. Pergunta para o Sr. Cash. Quando lemos um romance ou um livro de fantasia, esse tipo de imaginação é um tipo de transmutação? Sr. Cash responde. Não sei. Tudo depende de como você lê o livro, não é? Você se envolve profundamente com sua mente e se torna parte da história? Ou você está apenas lendo algo para passar o tempo? Tudo depende do indivíduo e de como ele lê, e etc. A transmutação é uma posição muito estranha e forte, porque depois que você aprende, você pode realizar muitas coisas com ela. Você pode acessar o conhecimento do universo se souber como lidar com ele. Você precisará desse conhecimento quando chegar ao ponto de destino no universo. O conhecimento da essência da alma desse planeta ou posição no universo será transferido para você por meio dos campos da sua alma. De certa forma, é como estar em um útero, e você receberá todo o conhecimento desse útero. Você precisará dele para iniciar sua própria criação lá. De certa forma, você não tem escolha, porque você precisa passar pelo processo de criação de um novo corpo para viver nessa dimensão. Nós tomaremos essas decisões e nos tornaremos parte desse ambiente. O maior problema para nosso pessoal de pesquisa da Fundação Cash e os outros é entender como o movimento é criado sem motores, mas pela interação dos campos. Quando eles entenderem isso, eles entenderão sobre a criação da corrente que cria esse fluxo. Você poderia retraduzir corrente como a direção do movimento dos campos e não como uma condição da posição e não como a velocidade do movimento. Isso mudaria todo o mundo da ciência do plasma e se tornaria uma realidade de como o universo realmente funciona. Então as pessoas entenderiam por que algumas estrelas de nêutrons giram tão rápido e alguns sistemas planetários giram tão devagar. O que causa isso? Confirmamos esse conhecimento no Irã em 2008, mas os nossos atuais buscadores de conhecimento precisam entender isso. Isso desvendará os segredos da criação. Então a transmutação e o transporte se tornarão muito fáceis. E você pode até decidir quando quer sonhar ou transmutar. Quando a Fundação Cash entregar esses sistemas, a transmutação será tão rápida quanto um simples estalar de dedos. E é por isso que eu disse que os governos terão problemas com essa tecnologia, porque então não haverá como governar vocês. vocês serão governados por meio da alma do homem. E essa é a função da Fundação Cash. Porque conhecemos esse tipo de estrutura e não aquela com fronteiras e políticas de armas. A política do amor será muito mais fácil do que a política de armas. Seremos governados pela política do amor. Essa situação se abrirá nos próximos meses. Vocês entenderão muito em breve. Quero dizer, o mundo perceberá como as coisas ficarão de cabeça para baixo. O Sr. Cash fala sobre a situação atual na Europa, com a extrema-direita conquistando uma grande maioria no parlamento. Se eles continuarem com suas políticas, veremos uma situação como a da Segunda Guerra Mundial, mas será debaixo da terra, ou o que aconteceu com os judeus e o resto. Mas não precisamos chegar a esse ponto. Mas se a extrema-direita tivesse vencido as eleições, isso abriria um espaço enorme para a entrada da política do amor. Então a política de armas estaria voltando suas armas contra eles mesmos. A situação da Ucrânia provocou isso no Ocidente e na Europa. Eles encontraram desculpa para o que estavam querendo fazer há décadas. E isso é controle por meio de bullying, e não por meio do consenso nacional do povo. Veremos isso muito em breve. Pergunta para o Sr. Cash. Você mencionou a alma das nações recentemente. A alma da Palestina pode ser curada coletivamente, assim como a alma de Israel e dos Estados Unidos? E como? Sr. Cash responde. Isso faz parte de outra estrutura que o homem aprenderá. Esse tipo de coisa está acontecendo o tempo todo, não apenas agora. Sempre tivemos essas situações. Eu tenho pontos de vista diferentes sobre a Palestina e o mundo. Mesmo que eu seja parte dos palestinos. Se você observar o panorama geral e a história, você verá que eles mesmos causaram isso. Essa situação na Palestina deveria ter sido resolvida na década de 70, mas agora, 50 anos depois, estamos em uma bagunça maior do que antes. Na década de 70, isso poderia ter sido resolvido, mas foi revertido no final dos anos 70. Alguns chamam isso de karma ruim, quando você machuca muitas almas, como os palestinos fizeram no Irã, e depois isso volta para você. O Sr. Cash explicou anos atrás como durante a Revolução Iraniana em 1979, os soldados iranianos não queriam atirar em seu próprio povo, então eles contrataram os palestinos para matar civis iranianos, e isso faz parte desse processo. O Sr. Cash fala sobre o fato de terem emitido um mandato para o primeiro-ministro israelense e o ministro da Defesa. Mas quem está alimentando esse fogo? Os israelenses não têm bombas suficientes para fazer isso. As armas estão sendo dadas a eles. Então o que acontecerá com Biden? Ele disse que manterá a matança até que libertem os reféns. Há 100 reféns, mas ninguém fala sobre os cerca de 20 mil reféns nas prisões israelenses. Veremos como as nações pagarão por seu comportamento. O comportamento de cada nação vem de uma escola de pensamentos. Eles têm esse direito por nascimento. As almas equilibrarão as coisas. Nós mesmos criamos as condições que vivenciamos. Há problemas nos Estados Unidos, se eles permanecerão ou não como um único país. E aqui o Sr. Cash, nessa parte do workshop, leu uma carta de pessoas do alto escalão da administração americana. Não é fácil sentar-se onde eu me sento, na Fundação Cash, e ter que fazer parte do cenário político como conselheiro. Vemos as coisas de ângulos diferentes, e como e o que queremos promover. O Sr. Cash aqui fala sobre como na China eles colocaram marcações especiais nas ruas para ajudar as pessoas cegas a não se perderem e evitar acidentes. Mas nenhum outro governo do mundo se preocupa o suficiente com seu povo para gastar dinheiro com essas coisas. Ele disse que tem 99% de certeza de que nenhum de nós ouviu falar sobre isso. No final das contas, trata-se de como construímos nossa sociedade e como permitimos que a alma da nação esteja em paz, e isso cria uma liberação. Isso mostra o quanto o Ocidente está atrasado em servir verdadeiramente a sua nação em comparação com a China. Você pode expandir a sua alma sem ir a algum lugar, e então, com uma alma expandida, você pode criar uma condição de interagir ou ter contato com outra alma. Fazemos isso o tempo todo. Isso não é transmutação. Transmutação é quando você vai fisicamente a algum lugar. Você pode expandir a sua alma ou apenas aumentar a força da alma e entrar em contato com outra alma ou outro campo e mostrar uma reação a isso. Às vezes chamamos isso de sonhar acordado. Quando você sonha acordado, você pode sentir os campos. Pergunta para o Sr. Cash. Às vezes as almas têm que trabalhar em lugares que são tóxicos emocionalmente com outras pessoas. As almas podem ser afetadas? Sr. Cash responde. Sim, podem. Porque isso funciona de acordo com o que você recebe ou como você percebe as coisas ou como eles fazem você perceber as coisas. O Sr. Cash deu um exemplo de um buscador de conhecimento que deliberadamente criou problemas na Fundação Cash. Mas o que eles realmente fizeram trouxe mais benefícios do que para nós porque, de certa forma, a alma serve ao trabalho da humanidade. Um dia explicarei isso e talvez até dê um nome para que vocês possam entender. Aqui o Sr. Cash fala mais sobre a Palestina. Veja, os palestinos chegaram a uma situação tão desastrosa depois que começaram a receber dinheiro de sangue. E você precisa acompanhar os líderes e como eles tomaram decisões ao longo do tempo. Muitos palestinos se beneficiaram do dinheiro de sangue e agora estão passando pelo processo de equilíbrio do que fizeram há alguns anos. É assim que vemos as coisas e é assim que elas tomaram forma. Um dia explicaremos. A buscadora de conhecimento disse que no final a justiça divina prevalecerá. O Sr. Cash disse que muitas coisas estão misturadas. Não vemos ou não entendemos como as coisas se desenvolveram. As almas equilibram as coisas, mas a fisicalidade não gosta de entender ou ver a verdade disso. Uma buscadora de conhecimento na Áustria está testemunhando movimentos de milhares de veículos militares na Alta Áustria e muitos deles são novos. Ela quer saber que o Sr. Cash lhe diga, na verdade, quais ganhos devem ser borrifados para que eles não os usem para coisas erradas. O Sr. Cash então responde: Não se trata de qual ganho usar, mas sim da alma, da emoção e do desejo que você coloca nisso. Você pode escolher qualquer ganho. O Sr. Cash acha que os novos veículos estão indo para a Ucrânia, mas também é a época em que os exércitos da Europa fazem exercícios militares. Portanto, se for para exercícios, desejamos a eles tudo de bom. Mas se for para matar mais pessoas, então talvez sua visão e esses ganhos tragam uma mudança para os soldados. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento diz o seguinte: Um agradecimento especial aos que trabalham na Fundação Cash em Linz. E também há um trabalho incrível vindo da equipe do Brasil, e um agradecimento especial ao Rafael pelas transcrições que eles estão publicando. Espero que outros buscadores de conhecimento em todo o mundo estejam recebendo esse trabalho, pois alguns dos resumos estão revelando muito mais do que eu pensava ter entendido desses ensinamentos todas as semanas. É um ótimo recurso de conhecimento para todos. Aqui o buscador de conhecimento ele estava muito interessado na conversa que teve anteriormente com o Ivan. Ele entendeu que para trabalhar com os campos, a meditação não é a melhor maneira de fazer isso. Em vez disso, é preciso conectar-se aos campos da maneira que você aconselhou. Ele disse que isso deixa uma situação difícil, porque ele se tornou dependente da meditação e acredita nela. Então, como podemos alcançar os campos inferiores se não usamos a meditação? O Sr. Cash responde: A meditação tem a ver com o corpo físico, portanto, é mais fácil ir através da alma. A meditação está relacionada apenas à dimensão física. Se você entender como trabalhar com os campos e as energias dentro do centro do corpo, você não precisará forçar o corpo físico. Muitas pessoas que passaram pelos sistemas da Fundação Cash em Linz ou em qualquer outro lugar dizem que o que antes levava de 1 a 3 horas para ser alcançado em meditação, agora é alcançado muito rapidamente. Ouvimos isso de muitas pessoas que fazem muita meditação e algumas são especialistas nisso. Elas dizem que nos sistemas elas chegam naturalmente a esse ponto muito rapidamente. Isso remete ao processo de mover a montanha, ou Maomé. É muito mais fácil mover o homem do que a montanha. Pelo fato de a alma ser tão poderosa, você não precisa passar pela posição física para permitir que seus campos sejam mostrados, se você souber como penetrar nisso. Não é necessário fazer meditação. Mas os seres humanos estão acostumados a ir pela posição física ou o que chamamos de porta dos fundos. Quando você usa o corpo, você precisa trazer muitas condições físicas para alcançar o ponto de meditação. Mas quando você expande a alma, você chega lá imediatamente. E é aí que está a diferença. Você chega ao mesmo ponto, mas de uma maneira diferente. Em vez de ir de baixo para cima, vamos de cima para baixo. Pergunta para o Sr. Cash. Existe uma maneira de hackear esse ponto, talvez quando adormecemos e nossa alma começa a se ativar durante o sono profundo? E existe alguma maneira de alcançar os campos de força inferiores de que você está falando? Sr. Cash responde. Não são campos inferiores, talvez possa ser um campo mais forte. Nós baseamos na força do campo. Então toda vez você tem que abrir essa caixa de Pandora. Você precisa descobrir qual chave ou método você usará. Mas toda vez é sempre a mesma caixa de Pandora que você tem que abrir. É necessário muito entendimento sobre como a meditação funciona para levá-lo a essa posição. Você realmente alcança essa posição quando sonha durante o sono. Sua alma se liberta da fisicalidade. Mas o que estamos tentando fazer é ajudá-lo a ter controle sobre isso. E também para que você possa alcançar isso sempre que você quiser e fazer o que quiser, seja para sentir o conforto, o prazer ou apenas o vazio ou o que você quiser. Quando você entende como entrar na dimensão da sua energia interior ou o que chamamos de alma, você pode alcançar isso imediatamente. No entanto, ainda não mostramos esse segredo nem como alcançar isso. Não acho que a humanidade esteja pronta para isso. É a criação do movimento da alma. Até agora, você só teve acesso a um sistema estático dinâmico, e o primeiro passo é usar um sistema dinâmico dinâmico. Se você entender ambos os movimentos, físico e de campo, é aí que a beleza começa. É aqui que entra o muso da criação. Ainda não coloquei essa parte em nossos sistemas. No entanto, se você olhar os vídeos antigos, especialmente os experimentos de redução de peso que fizemos na Bélgica, você verá isso. Naquela época, reduzimos o peso de cerca de 9 para 3 quilos. Eu mostrei isso lá, mas vocês não tinham conhecimento ou a compreensão para ver. Eu ri muitas vezes imaginando se vocês veriam. Era como quando as pessoas costumavam chamar a soda cáustica da garrafa de Coca-Cola de líquido mágico Cash. Todos nós temos a capacidade de expandir nossa alma instantaneamente, mas não sabemos como fazer isso ou a técnica. De certa forma, isso faz parte de como nos criamos. Mas nos esquecemos de como fazer isso. Algumas pessoas conseguem fazer isso e escondem em diferentes dimensões da fisicalidade para que os outros não vejam, ou simplesmente acontecem e elas não entendem como. Quer você chegue a esse ponto por meio da alma da meditação, é um lugar onde você se sente seguro e onde você quer estar. Na verdade, você pode criá-lo dentro do casulo da alma do homem, a expansão da alma da fisicalidade. Aqui um adendo, será que ele quer dizer que você pode sentir isso enquanto a alma do homem está dentro do casulo da alma da fisicalidade? Normalmente ele diz para expandirmos a alma do homem sobre a alma da fisicalidade. Continuando, isso faz com que você se sinta protegido, bem, e como se estivesse onde deseja estar. E quando chegamos a esse ponto, entramos em contato com a abertura do universo. Em julho e agosto traremos isso à tona, e muito provavelmente abriremos os canais para isso na sessão de voo da próxima semana. Você ainda pode se inscrever para ela, mas faremos isso em pequenos grupos. Não serão sessões longas, porque isso pode levar muitos de vocês a uma transmutação rápida. E até mesmo na dimensão da alma. É muito, muito. Só que temos de preparar nosso laboratório para isso. Provavelmente dividiremos os grupos em fusos horários para China, Europa Central e América para que todos estejam acordados. Porque você precisa estar acordado para passar por essa posição. Você não pode estar meio dormindo. E você verá a beleza disso. Vou mudar o curso da humanidade alcançando sua alma nos próximos meses e então vocês entenderão. Aqui o buscador de conhecimentos de antes quer compartilhar mais sobre sua técnica de sentir os campos. Ele simplesmente usa sua intenção para o que ele chama de entrar nos campos. Ele faz uma comunicação direta com cada parte de seu corpo e essa parte do corpo se move porque sua intenção a move e assim você move o campo. A única razão pela qual você não é capaz de mover os campos ao seu redor é porque você não sabe que eles estão lá. Em seguida, ele puxa os campos para dentro do cérebro e ele usa a respiração para mover os campos e cada vez que ele inspira, ele leva os campos para mais fundo em seu corpo. Ele usa sua imaginação e acredita nela. Ele disse que ficou em sono profundo por 2 horas, mas durante esse tempo ele estava consciente e tentando controlar os campos. Seu batimento cardíaco ficou muito lento. Ele tenta não se bloquear com seu próprio pensamento, mas permanece aberto e aceita o que quer que aconteça. E é só isso que ele faz. Pergunta para o Sr. Cash. Quando os médicos da Fundação Cash transmitem raios cósmicos para o fone de ouvido para equilibrar os campos de pessoas com Parkinson, Alzheimer ou outra doença neurológica, o que acontece com as toxinas causadoras como chumbo, mercúrio, alumínio e proteínas spike que se acumularam em várias partes do cérebro? Como elas são erradicadas? Sr. Cash responde: não tocamos nessas coisas. Pergunta para o Sr. Cash: a transmutação ajuda a se livrar das toxinas acumuladas no corpo? Sr. Cash responde: deixe-me explicar de uma maneira diferente. No mundo do plasma, não chamamos nada de contaminação. Tudo é criado a partir de campos de acordo com as condições. Não destruímos uma fonte de radiação. Em vez disso, nós a usamos como uma energia boa para outra finalidade. Essa é uma diferença muito grande. O mesmo acontece com os materiais que podem contaminar o cérebro. Não nos livramos do alumínio ou do que quer que seja que dizem estar no cérebro. Em vez disso, usamos a energia dele para outra finalidade. Não interferimos com o fluxo de corrente no cérebro que cria energias para o resto do corpo. Esse é um entendimento totalmente diferente das coisas. Porque em muitos casos, quando entramos em um material nuclear de alto nível, especialmente na contaminação por radiação, os detectores ainda detectam material radioativo. Mas não vemos nenhum sinal de radiação ou dano por radiação. Esse é um conhecimento que o homem ainda não tem. No entanto, as plantas fazem isso com o nitrogênio. É um processo natural se você souber como acioná-lo. Por exemplo, para o alumínio ou qualquer outra coisa no cérebro, nós não o destruímos, mas ele ainda aparecerá nos detectores, mas o cérebro não tem a conexão com ele que causava o dano anteriormente. Agora, aquele alumínio é inofensivo. Portanto, não o expulsamos do corpo. Nosso conhecimento e tecnologia são completamente diferentes. Vimos isso quando nossa buscadora de conhecimento, Yukoko, foi fazer teste no corpo de bombeiros de Fukushima durante o acidente nuclear. Esses chamados contaminantes são usados como fonte de energia para outra coisa. É como quando usamos fertilizantes. Eles não nos fornecem toda a energia de uma só vez. Eles a liberam lentamente no solo. Materiais radioativos ou contaminados no corpo são transformados em fontes de energia, mas não prejudicam o corpo. E você decide para onde eles vão. Pergunta para o Sr. Cash. Quando passamos pela transmutação e voltamos para casa, ainda teremos a mesma aparência de nosso corpo original antes de partirmos? Minha família ainda me reconhecerá? Sr. Cash diz. Sim, você não mudará. Pergunta para o Sr. Cash. Como a tecnologia do plasma pode explicar a doença de lúpus em mulheres? Ela pode ser revertida? Sr. Cash responde. A doença de lúpus é aquela que cria uma forma de borboleta no rosto, certo? Eles a chamam de doença da borboleta. Ela pode ser revertida, mas é muito difícil. É um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muito drástico e extremo, mas tende a ser mais hiperativo. Assim como quando as pessoas fazem tatuagem no corpo para chamar mais atenção, essa doença cria essa forma de borboleta no rosto para fazer a mesma coisa. Se eu estiver correto, estivemos falando da mesma doença. Quando você tem essa marca no rosto, as pessoas o notam. Isso geralmente aparece em um relacionamento abusivo com o parceiro. E uma vez que elas ficam viciadas nisso, não conseguem mais largar. E a culpa é sempre de todos os outros, exceto a sua. E ela é sempre a vítima. Elas convencem o parceiro e a família de que são as vítimas. Essa doença passa então a chamar atenção. O lúpus não precisa porque a ação está bem na frente. Não há solução para isso porque elas continuam mudando as balizas de lugar, o que significa que quando você resolve o problema, elas criam um novo problema mais adiante e as balizas ficam cada vez mais longe de você. Pergunta para o Sr. Cash. Se não pudermos participar da conferência no Irã, ainda poderemos ver o sistema de voo mais tarde ou isso é apenas para as pessoas comparecerem? Sr. Cash responde. É apenas para aqueles que comparecerem. Dependerá do que o governo iraniano e os militares decidirem quanto ao que pode ser mostrado publicamente. Essa é uma conferência internacional com muitas implicações em todo o mundo. Não será permitido transmitir nada das conferências e nós não gravamos nenhuma das conferências. Vamos ao Irã para mostrar a tecnologia e é para que a população mundial a veja. Mas tenho certeza de que nossos buscadores de conhecimento compartilharão algumas coisas após o término da conferência. Voo em movimento será o principal show. Um dos amigos do Sr. Cash no Irã foi convidado a trazer um tapete persa e eles podem colocar um sistema de plasma no tapete, então todos poderão ver o tapete voador. Isso é interessante porque a origem do tapete voador vem da Pérsia. O Sr. Cash explicou anteriormente sobre uma casa de banho no Irã que podia aquecer grandes quantidades de água com uma única vela e os britânicos entraram e a destruíram tentando descobrir o segredo. Talvez ele volte a acender essa casa de banho durante a conferência e os cientistas que fizeram essa casa de banho há muito tempo entenderam o conhecimento da criação. Agora temos acesso a ele novamente e podemos mostrar isso. Pergunta para o Sr. Cash. A alma do homem funciona como reator descrito na página do site da Fundação Cash sobre o guia simples para a produção de gás de trítio? Ele mostra uma configuração de reator exibida com gás de H2 no centro, que muda para gás de H1 ou H3, dependendo das configurações do campo magnético em torno dele. Cada um muda um nêutron. Uma pequena mudança nos campos tem um efeito semelhante na alma do homem? Cada nêutron criado pela alma do homem é um filho da alma do homem? Os fones de ouvido são uma analogia dessa configuração do reator? Sr. Cash responde. De certa forma, sim. Mas é um caminho muito longo, torcido e dobrado. Mas sim. Mas isso precisa ser compreendido. Espero que alguns de vocês na primeira sessão consigam começar a transmutar de uma maneira diferente. Mas nós ainda controlamos tudo em segundo plano. Fim do índice rápido do workshop 542.